coração de Desde bom. Criança visionava o diferente em todo lugar. Na lua, nas estrelas, na terra, no ar. E tudo que espontaneamente estava se movimentava, vinha de dentro e de fora. Era difícil de explicar como argumentar a biologia universal. Maior pergunta de onde surgiu o mundo atual. Quem criou? Se existe força superior, como entender o sentimento, o movimento, o amor? Na época não sabia primeiro o ovo ou a galinha, mas a fé se mantinha. Herança de família fortalecida nas veias, independente da religião. Analisava o contexto e ia formando opinião. Sem confusão já trilhava algumas pistas. Além da retina, vinha na mesma sintonia. Observava o que eu fazia, o que era certo, o que era errado. O paraíso era espaço almejado a ser conquistado. Nunca foi um fardo equilibrar a consciência. Participação já é questão de inteligência. O coletivo afirmava autossuficiência, mas aprendia cada dia que vivia na imprudência. Tem perdão as campainhas que apertei e corri. O chiclete do mercado que no bolso eu escondi. Entre algumas dúvidas, sempre tive uma certeza. Fazer o triplo de coisas boas, senão não compensa. Deus está comigo, pode crer. Deixa quem quiser falar, falar. Deus está comigo. Deus é tão bom pra mim. Deus está comigo. Acredito em Deus, assim vou continuar. Eu reconheço a cada sorriso espontâneo. Eu reconheço na lágrima que vejo rolando. Tá comigo na interna, cada momento da vida. Na desintimia do coração, dentro de cada batida. O olho fecha, a boca fecha, a gente se comunica. Nem todo homem que dita, dita palavras benditas. É o resumo do sentimento e como se inicia. O lucro até entender no mecanismo da vida. Você acredita que está em você o melhor de tudo. O rio volta pra fonte, invertendo o trajeto do curso. O interior é o caminho pra se entender o segredo que cura todas as feridas do espírito enfermo. Sem intenção é bom, só benefício pra banca. Deus está comigo e me desvia dos tranca. Junta a rua, mais maldade, o barato desanda. Eu busco o melhor, meu coração não descansa. Por isso creio na santa água da geladeira. Na fejuca que reúne toda a vila pra falar besteira. Me concentro, não deixo o extremo me direcionar. Na minha rima, na minha dança, ele nunca vai faltar. Em todas ele tá, sempre está convocado. Ele me recupera quando estou machucado. Se você procura por Deus, ele está comigo. Mas fica frio, pois estou disposto a tá dividindo. Deus está comigo. Em qualquer lugar, em casa, na rua, na beira do mar. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele vê toda a destruição através dos meus olhos. Vê o egoísmo multiplicando e ferrando o próximo. Vê a destreza, a avareza de quem estimula o ócio e oferece amor. Onde tem dor, onde tem ódio, te confirmo, tá comigo. Me oferece o livre-arbítrio, meu caminho eu trilho. Eu defino, eu decido, me inspiro quando vejo refletido em você. No abstrato, na atitude, na postura, no proceder. Não dá pra conter, faz tudo mexer de verdade. Vai além do que se vê, do que é ter da nossa vontade. Não invade, já tá, na hora certa se manifesta. Não é fora que se acha, Deus está na interna. Dentro de cada artéria das pessoas sinceras. A cada ação fraterna a alma fica eterna. Quem aquece o outro descongela a própria trilha. Quem respeita o adversário respeita a própria vida. A coisa mais linda é a ausência da malícia. A inocência da criança que a lancheira compartilha. Ele está na dividida, dá atenção a quem precisa. Faça chuva, faça sol, não dá faia nem um dia. Tá na mão de quem ajuda quem não consegue levantar. Tá na mulher grávida com a barriga a se mostrar. Tá comigo em cada frase que eu penso pra rimar. Tá comigo e acredite, eu nunca vou te abandonar. Deus está comigo. Não, tá ligado do que eu digo. Assim sigo em frente. Deus está comigo. Deus é tão bom pra mim. Deus está comigo. Peço meu Senhor que ilumine. Por favor. Deus está comigo. Preocupado, solitário, empenhado a perdoar pecados. Deus está comigo. Eu quero pra mim, eu quero pra você. Deus está comigo. Deus é tão bom pra mim. Deus está comigo. E pra chegar aqui não percorri sozinho. Deus está comigo. Alguns chamam de senhor, outros chamam de Alá. Você já ouviu falar?